A velha estrada de pedra havia desaparecido sob o peso dos anos. Entre o bosque de carvalhos e a floresta de pinheiros mais à frente, o chão era apenas um tapete contínuo de folhas secas, musgo e terra escura. Onde antes havia um caminho firme que unia as duas matas, agora restava apenas o silêncio do abandono. A natureza havia retomado o espaço, cobrindo cada laje e cada contorno com uma manta espessa de esquecimento. Apenas em um pequeno trecho, perto das raízes de uma árvore maior, a ponta de uma pedra cinzenta despontava, como um lembrete do que repousava ali embaixo. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes é só isso que a gente precisa. Matias parou na borda do primeiro bosque e olhou para essa única pedra visível. O ar da manhã estava fresco e carregava o cheiro de orvalho e casca de árvore molhada. Ele usava botas pesadas e luvas de couro macio, gastas pelo uso. Nas mãos, segurava um ancinho de madeira e uma pá reta. Ele caminhou até a pedra solitária, abaixou-se e tocou a superfície fria com a ponta dos dedos. A rocha era sólida, inabalável. Matias tomou a sua decisão. Ele não deixaria que o caminho continuasse perdido. Ele traria a estrada de volta à luz, pedra por pedra, até que os dois bosques estivessem conectados mais uma vez. A promessa do trabalho era simples e clara. Ao fim daquele dia, o chão voltaria a oferecer um passo seguro. A travessia deixaria de ser um tropeço entre raízes escondidas e buracos invisíveis para se tornar uma linha firme, guiando quem precisasse ir de um lado ao outro. Matias respirou fundo, sentindo o ar frio encher os pulmões. O vento passou devagar pelas copas altas dos carvalhos, fazendo as folhas murmurarem um som contínuo e suave. Ele enfincou a pá na terra macia ao lado do caminho e segurou o ancinho com as duas mãos. O cabo de madeira era liso e se acomodava perfeitamente na palma dele. Matias deu o primeiro passo para dentro do trecho coberto. Ele apoiou os dentes do ancinho no chão, logo atrás da pedra cinzenta, e puxou em sua direção. O movimento foi firme, mas sem pressa. Uma camada grossa de folhas marrons e galhos finos cedeu, rolando para trás. Por baixo daquela primeira cobertura seca, havia outra camada, mais úmida e escura, feita de folhas que já começavam a se desmanchar na terra. Ele repetiu o gesto, puxou o ancinho mais uma vez, sentindo o peso do material acumulado. Desta vez, os dentes de madeira rasparam em algo duro. O som foi abafado, mas inconfundível. Era o som de pedra. Matias afastou um monte de folhas úmidas com a bota, revelando uma segunda laje, perfeitamente alinhada com a primeira. A pedra estava manchada de terra, mas inteira. Uma pequena formiga correu desorientada pela superfície recém-descoberta, logo encontrando refúgio em uma fresta. A luz do sol matinal começava a descer por entre os galhos do fundo, criando manchas douradas no chão da floresta. Matias olhou para a frente. O trajeto que ele precisava limpar se estendia por dezenas de metros, curvando-se levemente para a esquerda antes de desaparecer na sombra dos pinheiros distantes. Era um trabalho longo, de repetição e paciência. Não havia atalhos. Cada palmo de terra precisava ser movido com cuidado para não danificar o que estava por baixo. Ele ajustou as luvas nas mãos, firmou os pés no chão e preparou o corpo para o ritmo do dia. O bosque ao redor parecia observar em silêncio, acompanhando o início da transformação. O som do ancinho raspando contra a pedra tornou-se o batir constante do bosque. Matias avançava a passos curtos, puxando o acúmulo de anos para as laterais do caminho. O trabalho revelava a anatomia do esquecimento. A camada superior era leve e estalava, cheia de folhas de carvalho retorcidas pelo sol e galhos secos que quebravam com facilidade. Quando ele arrastava essa parte, o vento ajudava, levando os pedaços mais leves para longe. Mas logo abaixo, a realidade era mais densa. A camada inferior exigia força contínua. Era um composto úmido, escuro e pesado. As folhas ali estavam coladas umas nas outras pela chuva de muitas estações. Matias cravava o ancinho e puxava, sentindo a resistência da terra molhada. O cheiro que subia era profundo e rico, o aroma puro do solo fértil e do húmus. Era um cheiro que lembrava raízes antigas e sombra fresca. À medida que ele afastava essa massa escura, o formato da estrada começava a se desenhar com clareza. Não era um caminho de pedras pequenas e soltas. Eram lajes grandes, irregulares, mas encaixadas com um propósito claro. Algumas eram quase retangulares, outras tinham bordas arredondadas, mas todas formavam um quebra-cabeça plano e contínuo. A cor das rochas variava. Algumas eram de um cinza pálido, quase branco sob a luz do sol. Outras puxavam para um tom de chumbo, escurecidas pela umidade constante. Matias parava de tempos em tempos para empurrar o monte de entulho para longe da beirada, criando pequenas colinas de folhas e terra que logo seriam absorvidas pela floresta. O esforço aquecia seus braços e ombros. O ar frio da manhã já não incomodava. Ele tirou o casaco grosso que vestia, dobrando-o e deixando-o sobre um tronco caído nas proximidades. Ficou apenas com uma camisa de flanela, que permitia mais liberdade de movimento. O vento tocou seu rosto, trazendo um alívio imediato. Ele voltou ao trabalho, encontrando um ritmo que não cansava, uma cadência que o corpo aceitava com naturalidade. Puxar, arrastar, empurrar para o lado, avançar um passo, repetir. Em certo ponto, o ancinho prendeu. Matias não forçou. Ele soltou a ferramenta e se ajoelhou no chão. Havia um galho grosso, parcialmente apodrecido, atravessado sobre as pedras e enterrado na lama. Com as mãos protegidas pelas luvas de couro, segurou o galho pelo meio. A madeira cedeu um pouco sobre a pressão dos seus dedos, macia e esponjosa. Ele puxou com firmeza. O galho se soltou da terra com um som de sucção, revelando uma linha clara de pedra limpa onde ele estivera descansando por tanto tempo. Pequenos insetos brancos se espalharam rapidamente, fugindo da luz repentina. Matias ergueu o galho e o arremessou suavemente para o meio das árvores. Ele pegou o ancinho novamente e limpou a terra que havia ficado sob a madeira morta. Mais duas lajes apareceram, perfeitamente planas. O caminho agora já tinha uma extensão visível. Olhando para trás, Matias podia ver uma faixa de pedra clara cortando o mar de folhas marrons. Era um contraste belo e reconfortante. A estrada parecia respirar, aliviada do peso que a sufocava. O sol subia lentamente pelo céu, e a luz que passava pelas folhas mudava de um dourado pálido para um amarelo vivo, aquecendo as pedras recém-descobertas. A cada metro conquistado, a sensação de progresso se acumulava. Não era uma mudança brusca, mas uma revelação lenta. O som dos pássaros acompanhava o ritmo de seu trabalho. Um canto agudo e curto vinha das copas mais altas, respondido por um trilado suave em algum lugar mais perto do chão. Matias sentia o suor leve na testa. Ele continuou avançando, guiado pela linha das pedras, deixando que o formato da estrada ditasse os passos dos seus movimentos. A superfície estava livre, mas as bordas ainda guardavam seus próprios obstáculos. A parte central do caminho estava exposta, mas as laterais pareciam lutar para recuperar o espaço perdido. Ao longo dos anos, a vegetação rasteira havia avançado sem encontrar resistência. Samambaias espessas debruçavam sobre as pedras, e raízes finas cruzavam as lajes como teias de aranha grossas, buscando terra do outro lado. Vinhas de erra agarravam-se aos vãos entre as rochas, tecendo uma rede verde que borrava a linha onde a estrada terminava, e o bosco começava. Matias deixou o ancinho encostado em uma árvore e pegou uma ferramenta menor. Era uma lâmina curva, com um cabo de madeira curto e anatômico, perfeita para cortes precisos, rente ao chão. Ele se ajoelhou na beirada do caminho, sentindo a dureza da pedra sob os joelhos, e começou a trabalhar na margem direita. Ele segurou um punhado de erva que invadia a laje. As folhas eram de um verde profundo, brilhantes e firmes. Com a outra mão, ele passou a lâmina curva na base dos caules, onde eles se encontravam com a terra. O corte foi limpo e produziu um estalo seco. Matias puxou a massa de folhas e a raiz cedeu, descolando-se da pedra com um leve som de rasgo. Ao remover a planta, ele revelou a borda reta da laje. A diferença foi imediata. A estrada ganhava contorno, ganhava um limite claro que a separava do caos orgânico da floresta. Ele avançou engatinhando, cortando e puxando. O cheiro de seiva verde e fresca encheu o ar, um aroma afiado que contrastava com o cheiro pesado da terra úmida. Algumas raízes eram mais teimosas. Elas haviam crescido nos pequenos vãos entre as lajes laterais, engrossando com o tempo e empurrando a terra para cima. Para essas, Matias usava a ponta da lâmina para soltar a terra ao redor antes de puxar. Quando a raiz finalmente saía, trazia consigo um pequeno torrão de terra escura, deixando o vão limpo e vazio. O trabalho exigia foco nas mãos. Ele sentia a textura áspera dos caules secos, a maciez das folhas novas e a frieza constante da pedra. Cada planta removida era um pequeno alívio visual. A borda do caminho ia surgindo, desenhando uma linha contínua que serpenteava suavemente pelo terreno. Onde antes havia apenas uma transição confusa entre pedra e mato, agora havia ordem. A estrada mostrava sua largura verdadeira, espaçosa o suficiente para duas pessoas caminharem lado a lado sem tocar nos galhos das laterais. Depois de limpar um longo trecho da margem direita, Matias levantou-se, esticou as costas e passou para o outro lado. A margem esquerda estava dominada por touceiras de grama alta e pálida, que suas lâminas finas se curvavam sobre a pedra, criando uma cortina que escondia o chão. Ele agarrou as touceiras perto da raiz e usou a lâmina em um movimento rápido, cortando a grama rente ao solo. O som do corte era suave, como o rasgar de um tecido grosso. Ele juntava os feixes de grama cortada e os depositava ordenadamente ao pé de um arcavo próximo. O sol já estava alto, quase a pino. A luz caía reta através das aberturas na copa das árvores, iluminando a poeira fina que se levantava com o movimento das plantas. O ar estava mais morno e o silêncio do bosque parecia mais profundo, interrompido apenas pelo som ritmado do trabalho de Matias, o corte, o puxão, o descarte. Aos poucos a estrada inteira ganhava uma moldura. As pedras cinzas agora se destacavam com clareza contra o verde escuro das folhas e o barrom da terra nas laterais. O caminho não apenas existia novamente, ele exibia sua forma original, com bordas nítidas que guiavam o olhar em direção ao interior do segundo bosque. Com a superfície limpa e as bordas definidas, a estrada mostrava sua verdadeira condição. A maioria das pedras havia resistido bem ao tempo, mantendo-se firmes e niveladas. Porém, o solo da floresta é vivo e está em movimento sempre. Raízes grossas crescem e empurram a terra, chuvas fortes lavam a base das coisas e o gelo do inverno expande e contrai o chão. Ao caminhar pelo trecho recém-descoberto, Matias sentiu o chão ceder levemente sobre a sua bota. Ele parou e olhou para baixo. Havia uma pedra retangular, maior que as outras, que estava inclinada. Um de seus cantos havia afundado na terra mole, enquanto o lado oposto se erguia acima do nível do caminho, criando um degrau perigoso. Ao pisar nela, a rocha balançava com um baque surdo, batendo contra a pedra vizinha. Uma estrada segura não pode ter pedras soltas. Matias foi até o local onde havia deixado suas ferramentas e trouxe uma barra de ferro pesada com uma das pontas achatada e um balde de lona contendo areia grossa e pedriscos que ele havia preparado mais cedo. Ele se aproximou da pedra solta e avaliou a situação. O vão entre ela e as outras rochas estava cheio de lama escura e raízes finas que não ofereciam nenhum suporte real. Ele inseriu a ponta achatada da barra de ferro na fresta mais larga, bem no ponto onde a pedra havia se afundado. Segurando a barra com as duas mãos, ele fez alavanca, usando a borda da pedra vizinha como apoio. O peso da rocha era considerável. Matias tensionou os músculos dos braços e das pernas, empurrando a barra para baixo. A pedra resistiu por um segundo, presa pelo vácuo da lama, e depois cedeu com um som molhado. Ela se ergueu lentamente. Matias deslizou um pedaço de galho grosso por baixo dela para mantê-la levantada e retirou a barra de ferro. Com as mãos enluvadas, ele tombou a pesada laje para o lado, deixando-a repousar fora do buraco. O espaço revelado era uma cavidade de terra negra e pastosa. A água das chuvas passadas havia se acumulado ali e amolecido a base até que ela não pudesse mais sustentar o peso da pedra. Matias pegou uma pequena pá de mão e começou a raspar aquela lama mole. Ele cavou até encontrar terra firme e seca, removendo todo o material instável. O cheiro de minerais úmidos subiu do buraco recém-limpo. Em seguida, ele puxou o balde de lona. Com as mãos em formato de concha, ele pegou punhados de areia grossa misturada com pedras pequenas e despejou no fundo da cavidade. A areia caiu com um som áspero e seco. Ele espalhou o material de maneira uniforme, criando uma cama nivelada e firme. Pressionou a areia com as mãos, garantindo que não houvesse espaços vazios. Adicionou mais um pouco no canto que costumava se afundar, compensando a inclinação do terreno. Chegou a hora de devolver a pedra para seu lugar. Matias segurou a laje pelas laterais. A superfície era áspera e arranhava o couro das luvas. Ele a ergueu com um esforço concentrado, sentindo o peso denso no centro do corpo, e guiou-a de volta para o buraco. Ele abaixou a pedra delicadamente, evitando prender os dedos. A rocha desceu sobre a cama de areia com um som pesado e definitivo. Um impacto sólido que não reverberou. Matias ficou de pé e pisou na pedra. Ele colocou todo o seu peso nela. O chão não se moveu. Ele balançou o corpo tentando forçar algum desnível, mas a rocha estava perfeitamente assentada, nivelada com as suas vizinhas. O som oco e instável havia desaparecido, substituído pela firmeza silenciosa de um trabalho bem feito. Ele repetiu esse processo mais três vezes ao longo do caminho, encontrando pedras que haviam se soltado ou afundado com o tempo. Cada rocha erguida, cada buraco limpo e preenchido com areia nova, devolvia à estrada a sua integridade estrutural. O esforço físico era grande e a inspiração de Matias era profunda e compassada. Suas luvas ficaram cobertas de poeira cinza e terra preta. Quando a última pedra foi fixada, ele caminhou de ponta a ponta pelo trecho restaurado. Seus passos ecoavam de forma uniforme, não havia mais tropeços, nem balanços. A estrada estava sólida, pronta para suportar o peso de qualquer viajante, como havia sido no dia em que foi construída. A estrutura do caminho estava perfeita, firme e bem delineada, mas a superfície das pedras ainda carregava as marcas do tempo. Uma fina camada de terra seca, poeira e restos esfarelados de folhas cobria as lajes, deixando tudo com uma aparência fosca e opaca. A cor verdadeira da estrada permanecia escondida sob esse véu de sujeira acumulada. Matias pegou uma vassoura rústica, feita com galhos finos e duros, amarrados firmemente a um cabo de madeira longo. Ele se posicionou no início do caminho e começou a varrer. O movimento era amplo e metódico. Ele arrastava a vassoura da esquerda para a direita, empurrando a poeira fina direção à borda do bosque. O som dos galhos secos raspando contra a pedra era áspero, como um murmúrio constante que acompanhava seus passos lentos. A cada passada, Uma pequena nuvem de poeira se erguia no ar e descia devagar, levada pela brisa leve que broçava entre os troncos das árvores. Varrendo, ele sentia a textura do chão mudar. Onde antes a bota deslizava de leve sobre a terra solta, agora encontrava a aderência limpa da rocha. Ele avançou pelo caminho, limpando cada fresta, tirando a poeira acumulada nos pequenos desníveis naturais das lajes. O trabalho era leve comparado ao esforço de erguer as pedras e permitia que seus músculos relaxassem um pouco. Enquanto ele varria o último trecho, a luz do bosque começou a mudar. O sol, que antes brilhava intenso, foi coberto por uma manta de nuvens grises que se espalhou pelo céu de forma silenciosa. Não eram nuvens de tempestade, pesadas e escuras, mas sim uma cobertura suave, da cor de ardósia, que transformou a luz do dia em uma claridade difusa e sem sombras. O vento parou completamente. As folhas das árvores ficaram imóveis. E então, começou. A primeira gota caiu sobre uma pedra limpa, deixando uma marca redonda e escura. Depois, outra, um pouco mais à frente. Em poucos segundos, uma chuva muito fina e constante começou a cair sobre o bosque. Era uma garoa mansa cujas gotas eram tão pequenas que pareciam flutuar antes de tocar o chão. Matias parou de varrer e recuou alguns passos, abrigando-se sobre a copa densa de um grande carvalho. Ele se encostou no tronco áspero e observou. A chuva não fazia barulho alto, apenas um chiado suave ao tocar milhares de folhas ao redor. O cheiro da floresta mudou instantaneamente. O aroma seco da poeira cedeu lugar ao perfume inconfundível de terra molhada e pedra úmida, um cheiro fresco e purificador que enchia o ar. Ele observou a estrada reagir à água. A garoa fina assentou a poeira que ainda restava no ar e começou a lavar a superfície das pedras. À medida que a água cobria as lajes, a verdadeira natureza do caminho se revelava. A poeira gris virou lama rala e escorreu para as frestas, deixando a superfície da rocha limpa e brilhante. As cores, antes apagadas, ganharam vida. Matias pôde ver que as pedras não eram todas iguais. Havia lajes de um azul silviado que refletiam a luz suave do céu nublado. Outras possuíam veios de um verde escuro, cor de musgo antigo, incrustados na própria rocha. Algumas pedras menores tinham pintas brancas que brilhavam sob a fina camada de água. A estrada molhada parecia um rio de pedras calmas cortando a floresta. O contraste entre o caminho limpo e brilhante e as bordas escuras da terra molhada era absoluto. A chuva durou apenas o tempo necessário. Lavou as folhas, limpou o ar e purificou o caminho. Aos poucos, a garoa foi diminuindo até parar completamente. O silêncio que se seguiu era úmido e tranquilo, quebrado apenas pelo som ocasional de uma gota pesada caindo de uma folha alta e atingindo o chão. O sol começou a aparecer novamente através de falhas nas nuvens, lançando raios de luz oblíquos que faziam o caminho molhado cintilar. A estrada estava limpa, lavada pelo próprio bosque, brigando aliviada após tantos anos coberta pela terra. O caminho agora brilhava, limpo e nivelado em quase toda a sua extensão. Faltava apenas um trecho. Exatamente no ponto médio entre o bosque de carvalhos e a floresta de pinheiros mais à frente, o chão era apenas um tapete contínuo de folhas secas, musgo e terra escura. Onde antes havia um caminho firme que unia as duas matas, agora restava apenas o silêncio do abandono. A natureza havia retomado o espaço, cobrindo cada laje e cada contorno com uma manta espessa de esquecimento. Apenas em um pequeno trecho, perto das raízes de uma árvore maior, a ponta de uma pedra cinzenta despontava, como um lembrete do que repousava ali embaixo. A água das chuvas passadas, sem ter aonde escorrer, havia se acumulado no fundo dessa bacia. As pedras nessa seção não estavam apenas cobertas por folhas, mas submersas em uma camada grossa de lama escorregadia e escura. Uma poça de água turva repousava sobre a estrada, estagnada, bloqueando a passagem. As lajes ao fundo eram invisíveis. Se alguém tentasse atravessar ali, as botas afundariam no barro e escorregariam nas pedras escondidas. A estrada estava interrompida. Matias caminhou até a borda da poça. Ele não tentou limpar a lama de imediato, pois sabia que a água voltaria a se acumular na próxima chuva. A estrada precisava de um alívio permanente. Ele olhou para as laterais do caminho. O terreno à direita subia em direção a uma colina suave, mas o terreno à esquerda continuava a descer lentamente entre as árvores. Era para lá que a água deveria ir. Ele pegou a pá reta. O cabo de madeira estava frio e ligeiramente úmido. Matias pisou fora da estrada de pedra, na margem esquerda, e cravou a lâmina de metal na terra macia a poucos centímetros da poça estagnada. Ele empurrou a pá com uma bota, cartando o solo escuro e cheio de raízes finas. O som do metal rasgando a terra molhada era denso e satisfatório. Ele levantou um quadrado de terra e o depositou mais à frente, entre as árvores. Ele começou a cavar um pequeno canal. Uma vala estreita e rasa que partia da borda da estrada e se afastava em direção à parte mais baixa do bosque. A cada pá de terra removida, o caminho para a água ficava mais claro. Ele cavou com movimentos constantes, mantendo o fundo do canal inclinado para garantir que a gravidade fizesse o seu trabalho. O cheiro de barro fresco subia forte a cada pedaço de solo revirado. Quando o canal atingiu cerca de 2 metros de comprimento, afastando-se o suficiente da estrada, Matias voltou ao ponto inicial, perto da poça. Faltava apenas romper a última barreira de terra que segurava a água acumulada sobre as pedras. Ele posicionou a pá e cortou esse pequeno dique natural. A reação foi imediata. A água barrenta encontrou a saída. Com um murmúrio líquido e contínuo, a poça começou a escoar. A água escura fluiu para dentro do canal recém-cavado, correndo alegremente entre as raízes e desaparecendo no solo poroso da floresta distante. Matias observou o nível da água baixar rapidamente. Onde antes havia um espelho opaco, as formas das pedras submersas começaram a surgir. Quando a água parou de escorrer, restou apenas uma camada de lama grossa sobre as lajes do fundo. Matias pegou a vassoura de galhos duros e, aproveitando a umidade, varreu a lama com força em direção à borda, empurrando-a para fora do caminho. A lama cedia, densa e pesada, revelando finalmente as pedras centrais da depressão. Elas eram as maiores de toda a estrada. Grandes blocos retangulares projetados exatamente para suportar o ponto de maior tensão do terreno. Ele usou a bota para raspar os últimos vestígios de barro dos vãos entre as pedras. A depressão agora estava limpa. A água tinha o seu próprio caminho para seguir, e a estrada estava livre. Não havia mais poças, nem lama escorregadia, nem interrupções. O trajeto contínuo de pedra cinza se estendia desde as raízes dos carvalhos, descia pela curva suave e subia novamente, fundindo-se com a sombra acolhedora dos pinheiros. O trabalho estrutural estava concluído. A ferida no bosque havia sido fechada. O sol da tarde começava a descer, mudando o tom da luz que filtrava através das folhas. O dourado tornava-se mais profundo, quase alaranjado, lançando sombras longas e moles ao longo do chão da floresta. Matias juntou suas ferramentas. Ele limpou a lâmina da pá na grama, bateu a poeira do cabo do ancinho e colocou a barra de ferro junto ao balde de lona vazio. Deixou tudo organizado perto do grande carvalho onde se havia abrigado da chuva horas atrás. Ele tirou as luvas de couro. Suas mãos estavam quentes, marcadas pelo esforço contínuo, com a pele sentindo o frescor do ar livre após um dia inteiro confinada. Ele esfregou as palmas uma na outra e caminhou de volta até o ponto exato onde havia começado pela manhã, o limite do primeiro bosque. Ele parou e olhou para a frente. A transformação era silenciosa, mas total. Onde antes havia apenas um tapete contínuo e confuso de folhas mortas e abandono, agora repousava uma fita de pedra clina, clara e intencional. A estrada parecia pertencer àquele lugar, não como uma invasão, mas como um acordo antigo e respeitoso entre a pedra e a terra. As bordas estavam perfeitamente delineadas, separando a ordem do caminho do crescimento selvagem da mata. As pedras, lavadas pela garoa e secas pela brisa da tarde, exibiam seus tons de cinza, azul e verde musgo com orgulho calmo. Ele deu o primeiro passo. A sola da bota de couro encontrou a superfície plana da primeira laje. O som foi firme. Um baque seco e reconfortante. Não havia o estalar de galhos secos quebrando, nem o afundar macio e incerto na lama escondida. Havia apenas a resposta sólida e imediata da rocha. Matias começou a caminhar. Ele não tinha pressa. Cada passo era uma confirmação do trabalho bem feito. Ele sentia a estabilidade absoluta do chão. O peso do seu corpo era recebido por uma base que não cedia, não balançava e não escorregava. O som dos seus próprios passos criou um ritmo novo no bosque. Era o som do retorno, o som do uso. A estrada estava viva de novo porque estava sendo percorrida. Ele acompanhou a curva suave que o caminho fazia ao contornar a raiz exposta de uma árvore centenária. A estrada respeitava o terreno, fluindo ao redor dos obstáculos naturais com elegância. Ele notou como a temperatura parecia mudar levemente à medida que avançava. O ar perto do chão limpo era mais fresco, livre do calor gerado pela decomposição das folhas amontoadas. Matias chegou ao ponto médio, a pequena bacia natural que antes abrigava a poça estagnada. Ele desceu a leve inclinação. Seus passos ecoaram de forma um pouco mais grave sobre as lajes maiores. O chão ali estava perfeitamente seco. Ele olhou para o lado esquerdo e viu o pequeno canal que havia cavado. A terra ao redor estava úmida, mas a água já havia sido completamente absorvida pela floresta. A solução era simples, invisível para quem apenas passasse por ali, mas essencial para a sobrevivência do caminho. Matias continuou a subir a leve elevação do outro lado da bacia. O cheiro de carvalho foi aos poucos sendo substituído pelo aroma agudo e clino da resina de pinheiro. O chão ao redor da estrada mudou de folhas largas e marrons para agulhas finas e pinhas secas. A transição entre os dois bosques acontecia de forma natural, e a estrada era o fio que costurava esses dois mundos. Ao caminhar, ele não pensava no esforço que havia feito. A dor leve nos ombros e o cansaço nas pernas pareciam distantes. A mente estava focada apenas na sensação da caminhada, na firmeza da pedra sob os pés e na clareza do trajeto. Não havia necessidade de olhar para baixo constantemente para evitar tropeços. Ele podia manter a cabeça erguida, observando os troncos altos, sentindo a brisa no rosto, confiando plenamente no chão que o sustentava. A conexão estava refeita. Matias chegou ao final do caminho. A última laje de pedra encontrava-se com a terra firme do bosque de pinheiros, fundindo-se suavemente com o solo coberto de agulhas secas. Ele deu um passo além da estrada, pisando na terra macia, e parou. A travessia estava completa. Ele não se virou para voltar imediatamente. Em vez disso, caminhou até um pinheiro alto e robusto que crescia perto da borda do caminho. O tronco era reto, coberto por uma casca grossa e fragmentada que cheirava a seiva seca. Matias encostou o ombro esquerdo na árvore, cruzou os braços sobre o peito e deixou o peso do corpo descansar contra a madeira firme. Ele soltou o ar dos pulmões em um suspiro longo e lento, sentindo o relaxamento profundo tomar conta dos músculos cansados. A partir dali, ele tinha uma visão perfeita de toda a extensão do caminho que acabara de percorrer. A estrada se desenrolava à sua frente, uma linha clara de pedra que cortava a sombra das árvores e desaparecia na curva distante, em direção aos carvalhos. O sol finalmente desceu abaixo da linha das copas. O bosque perdeu a luz direta, mergulhando na claridade suave e azulada do crepúsculo. Nessa luz de fim de tarde, as pedras pareciam absorver o resto da claridade do dia. O caminho brilhava levemente no escuro que se aproximava, como uma fita pálida guiando o olhar através da floresta. O vento noturno começou a soprar, mais frio e constante, passando por alto dos pinheiros com um som que lembrava o movimento distante das ondas do mar. Matias permaneceu em silêncio, apenas observando. Não havia nada mais a ser feito, nenhuma folha a ser movida, nenhuma pedra a ser ajustada. A estrada estava lá, imóvel, paciente e completa. Ela não pedia pressa, sabia esperar. Suportaria a próxima chuva, a queda das folhas no outono e o frio do inverno. Estava pronta para quem quer que precisasse, hoje ou daqui a muitos anos. Ele sentiu o cheiro da noite subindo da terra fria. Aos poucos, as sombras engoliram os detalhes das árvores, deixando apenas as formas grandes e escuras dos troncos. Mas o caminho permanecia visível, uma presença segura no meio da mata. Matias fechou os olhos por um momento, ouvindo o vento e a respiração calma do bosque. O trabalho estava terminado. O equilíbrio havia retornado. Ele desencostou da árvore, ajeitou a gola da camisa e começou a caminhar de volta, a passos lentos e silenciosos, guiado pela firmeza da pedra sob seus pés.